Repito, proteção 238, alternativa 223. 2693, chame só para registro, trocar em cima 288, alterrar no 269. Grande poste no ponto de espera da Papaco, vem mais cinco hotéis? Poste no ponto de espera da Papaco. Se a minha trilha no ônibus decolar em 5-0, se encontra no número 0, que sinal é boa. 11-08-631. Subindo ao 360, 361, poderia voar lenda? Após isso, eu saio do 360. Está passando até a lenda, 361. autorizado pouso? Aqui, motorizado pouso, verso 160, graus 99. Teve pouso, 179. 9, sala 55, e vai à direita, chame sala 1, 2, 1, e sinal 9. Delta, Romeo Charlie 6-2. Alex, eu troco, estado autorizado com o pista 35, o vento 110 graus em frente. 21 do Clá 205, chame controle, 20, do sinal 8. 208, cuidado. Solo, áudio no zero, libera a direita. Chama solo, é um, próximas pessoas que estão em torno de 71,3995. Partição 0, vento 120 graus de sul. Maduro, papai, segura mais mais. Paratango, Romeu, mais mais, ajuste 10, 17, utilizado no final da 17, que corte na curta 2,36 pontos. Vai chamar na curva, intenção é 4-4, tanto ele que possível se orientar. Coordenar com a Céu, amigai. 6. 8 graus, bom. 1, 2, 3, 8, a terra 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais isso, mais 0 na 7. 208, azul 2770. Salvador, bom dia, azul 2770, a sua escuta. Azul 2770, por favor, Rabana de Colagem, Subalia, Suda Coral, 9 graus, e número 160. A Coral, 9 graus, para 160, Azul 2770. Vamos à prova de colagem, se ele está sem controle, vai cancelar a instrução de 3 mil no céu e o mundo. Passando em 20, vai ficar de novo, vai ser uma, vai ficar de novo. Considero manter a posição aguardando o seu inicial táxi. Para ter um gosto que acabou o fio de forma, atualizado do 4-0, vento 120 graus de sul. Comeu mais mais, escola 1-3, estacionalista no crânio, já foi condenado. Autorizado, atenção com o helicóptero em direção no pátio. Já estamos em meio de carro de rua, agora recebo 4.3, autorizando o disco para 3.7. Gol 2065 autorizado, ingresso que estão no zero, é porte meado. Quando tiver que estar resolvido, estamos tratando a posição de 2-0, nós temos 1.36, ainda não está na escuta do controle de Salvador. Controle Salvador, papatão, lá chegou o Pecona, decolou, pistão a zero, está passando meio pé, já saiu da mão. Tratando o ótimo do uniforme, contato a mão do colágio, primeiro tem 21, 0-0, 5-5. só mantém nível de voo 100, tem seu prazer, meu irmão. Yeah. aguarde. Passando no lugar de tarde de luta, pede aproximação, se me torna, se for isso, ou não, outro, se não, 95. 1-2-3-0, para passar da nave colagem, se der via, se der culpa, se me deu, se voou 3-0. Via, foca, para o 3-0, 2-3-0. Eu vou ter que ir para o meu telefone. Eu vou ter que ir para o meu telefone. Eu vou ter que ir para o meu telefone. Eu vou ter que ir para o meu telefone. Concentrações hoje estão puxadas. Relação Juliette Charles 1-1-0-1-7, autorizado com os pistão 1-0, vento de quase 0 graus, menos de macho. Sente, vou instrumento cancelado no 2-1, cujo é o estudo, a reporte na base para a direita, pistão 7.